O SIAT de Foz do Iguaçu atendeu mais uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo. Desta vez foi na região leste de Foz do Iguaçu. A vítima, Álvaro César de Oliveira Cardoso, 21 anos. Segundo informações colhidas por nossa equipe e pela Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi chamado por moradores quando o indivíduo pediu socorro em uma casa. O relato do jovem, bastante debilitado, resume-se no fato de que ele teria chegado do trabalho da cidade de Matelândia e descido de um ônibus na Praça 7 de Setembro exatamente às 3 horas da manhã. Um indivíduo teria efetuado disparos de arma de fogo em sua direção. O jovem, baleado, correu em direção à Rua Barão da Serra Negra, número 1446, e lá pulou o muro de uma casa onde pediu socorro. Foram os moradores desta residência que acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Em estado gravíssimo, o jovem foi socorrido. O tiro atingiu o abdômen e pode ter atingido órgãos vitais. Por isso, rapidamente ele foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal. O apoio médico direcionado para o atendimento da ocorrência encontrou a ambulância na Avenida República Argentina, na altura do bairro Jardim São Paulo. O fato foi registrado pela PM como tentativa de homicídio. O quadro da vítima é de extrema gravidade e ele pouco pôde falar sobre o atirador. Apenas disse não ter motivos para ser alvo de uma tentativa de homicídio e desconhece o homem que puxou o gatilho. Ele informou também que não tem passagens pela polícia. Fato este comprovado pela checagem feita pela Polícia Militar junto ao sistema informatizado. O rapaz foi levado para o pronto-socorro do Hospital Municipal com o apoio do médico de plantão. Mauro Mota, médico plantonista, informou que a vítima apresentava indícios de rompimento de órgãos importantes e poderia estar sendo vítima de uma hemorragia interna. Ele permanece internado e seu quadro é bastante grave na unidade de terapia intensiva da casa hospitalar. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.